Bora, maestro, bora pro show! Afinal de contas, é a primeira de muitas do Búfalo no Popstar, garoto! Coloca tudo no escurinho! E quem não tem hora pra chegar em casa, deixa as mãozinhas no alto que eu quero ver aí, vó! Se tiver alguém do Flamengo, dá um grito aí! Alô, povo! É o animal! Búfalo do Marajó! Sinta a pressão do animal mais poderoso do planeta. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz aí, ó! Loucura! Búfalo Darling. Darling. Chegou o grande momento, a espera acabou, o DJ mais aplaudido do estado chegou! Atenção, senhoras e senhores, mãozinha pra cima, girando o lacinho, pra receber a estrela do Búfalo do Marajó! Agora! Vem-te embora, meu DJ Darlan, porque agora a festa vai até de manhã! Começar, mãe do Rio! Pra começar tem que ser na pressão, vai! Pressão. Joga a mão, vai! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Tira o lacinho, gira, gira, gira, gira, gira. 3, 2, 1, joga a mão. Satisfação em te receber aqui, meu grande amigo. Um abraço do DJ Darlan. Estamos juntos, e o meu povão de Pixuna do Pará. Não posso esquecer do meu grande parceiro Paulo César, representando tudo com a gente. É Paulinho, garoto! Agora tá fechado. Agora. Da Bel, parabéns, meu grande parceiro Adriano da Extreme. Alô, Thaís, menino! E o gritinho, no gritinho, gritinho, gritinho. Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Como é que você tá? Diz pra mim, vai! Tô passando mal. Eu quero te ver contente, menina. Tô passando mal. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar. Vem pra festa do Bull. Alô, Melly. DJ Lohan que tá tocando. Em nome de WS Multimarcas. Pra loja que patrocina o DJ Darlan, mãe do Rio! Pra ela, toda a galera representando. apresentando ali do lado do Rogério Show. Alô? Já saturando naquela presença maravilhosa. DJ Juninho consagrado por ali. Alô, Pimenta. Ele pra conversa, tu tem moro. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Eu quero ver o gritinho agora. Pela recepção maravilhosa hoje na casa de vocês, viu? Meu grande parceiro Olhão por ali pelo lado também. Obrigado, Olhão. E a minha galera da moto de São Miguel, garoto. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, você sabe que é nós, né, Olhão? Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as... Bora, Rex! Manda um abraço lá pra Sandra, pra Samanta, pra toda essa galera, pro Samuquinho, enfim. Alô, Sheila! O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado, as meninas. Olha o meu parceiro, Olhão! Obrigado, Olhão! Sempre por nos receber, é muito bem! Afinal de contas, essa amizade não é de agora, faz tempo, é por isso que nós somos nós, garoto! Pega a novinha, nossa tetra, pega a novinha, nossa tetra. Quem é que tá bebendo? Coloca a latinha no alto já! Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Búfalo do Marajó. Olha o Clebinho da 150, o Janderson da Transportadora Lunardi ali. Obrigado, Janderson. Meu parceiro Patoré, o Borracha, o Vitinho, o Júlio Pop, o Gugu Superfuga já também ali do lado. Um abraço do DJ Darlan. Robson Lima do Esquadrão do Boto de São Domingos do Caminho. Stephanie Silva e a Carla Silva. Meu grande parceiro Cleito Veneno, o cara pediu folga hoje pra vir curtir. Ele tava devendo, né, Gigi? Me prestigiar um show nosso. Afinal de contas, aqui do ladinho de Bixula, no Pará. Você sabe que você não é meu amigo, você é meu irmão, viu? Pra cima, Cleito, vai, garoto! DJ Marcos Cauê. Pra quem tá apaixonado, vai! Tirar o pé essa relação. Prefiro ficar. Thiago Garcia. Me cuida do coração. Já vá muito cuidado com esse homem. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só de internet aqui da região. Parabéns, Juninho. Cururu Mil Grau. Tchau, não, tchau. Parceiro Oséias, eu posso dizer assim, Rex, um dos grandes influenciadores políticos da região, está aqui presente com a gente. Obrigado, Oséias, pelo carinho. Valeu, garoto! Ouvimos o barulho da família da Operação Lava Jato. Onde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Vem pra festa! Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? O Búfalo do Marajó. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Lampadinha do Rock! Vamos acordar nesse prédio. Cadê a filha do Rock, Lambadinha? Obrigado, irmãozão, todos vocês. Valeu, bora, Batoré! De novo, vamos acordar nesse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso. De novo, de novo, de novo. Chamando o comércio! André do JF e a sua esposa, Graciane. Meu grande parceiro, Thiago Pintor. Chaguinha Pregueiro, Chaguinha. Tá com saudade de ti, Chaguinha. O seu juízo, já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? Cadê o Lucas, Chiquinho? O rei da farinha tá aí, tá? Tá bom, mas as paredes têm... Fala, caranguejo, garoto! Pra ser escondido, já que não é mais... Vamos acordar esse... Qual o som que tu gosta, Lucas? O Búfalo. Enquanto eles estão... Pode crer. Trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos... Adson Moreno de Tailândia. E meu parceiro Delbert. Tag Extreme Digital. E o olhão sempre no ar. A gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse... Pra ser feliz, um apartamento que sempre quis. Olha o Rony Furtado lá de Parque Arena ali, ó. Pego, parceiro nosso sossego. Vera Guarda. Esse cara sempre acompanhou a minha história, viu? Me tratava mal. Obrigado, viu, Rony? Que prazer, que satisfação te reencontrar e te ver novamente, viu, cara? Receba aquele abraço carinhoso do DJ Darla. Sou melhor que você. A gente tinha todo. Marcos Beltrão do Posto Bom Jesus. Como sempre quis. DJ Juninho Consagrado tá no quintal de casa. É pimenta, como tá pimenta. Cedo, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos tá meu maravilhoso. Dizia o quê? Conexão Búfalo. Deixa você partir pra nunca mais voltar. Bora, Tabaco, bora, Adriana. E o meu coração. Bora, Thaís, vai. Agora vai pegar DJ Darlan. O que me fez sofrer, me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não. Fala, Hudson. O veneno tá no teu setor. E aí, hein? Qual vai ser? Se 28 do tal, eu vou ficar. Luquinha safadão, esse Luquinha é desguiado, garoto. Eu, a equipe, ficha, ficha, 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Chora não, porque ainda tem marcante. Joga a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito bem forte, vai! Estou dividido entre o meu amor. Wesley, Daniel, Lucas, Matheus, Papalégua, de Mãe do Rio. Eles estão no som que eles não valam. Falou! Netinho Show! Alô, Gugu Super Fuga! Das duas é certo pra mim. Badala Som. Meu grande parceiro, Doutor Isaac, lá de Pixuna, o representante da Ecos. E aí, Doutor Isaac? Espiriguitinhos de Mãe do Rio. Obrigado, Bacura. Pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. Satisfação poder estar pela primeira vez aqui no Balneário Popstar, viu, galera? Pra gente, pra nós, na verdade, que fazemos parte aqui do Búfalo, é motivo de muita honra poder estarmos encontrando com toda essa galera que sempre prestigiou e nos recebeu sempre com muito carinho em qualquer que fosse dos eventos que nós viéssemos fazer na região. E é claro, essa é uma sequência muito gostosa onde você vai relembrar de bons momentos que marcaram na sua vida. Eu só não quero ver ninguém chorando aí, vá! A Thaís falou, Darlan. Toca uma sequência de Mackenzie pra me lembrar, garoto. Um, dois, três, vai, Meizinho. Jabá. Sheila, Sheila. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui, me manda até o final. Olha, galera, quem é que vai dia 26 lá pra Santana do Capim com o Gil Búfalo? Coloca a mãozinha no alto aí, volta aí, volta. Só não vale chorar. Obrigado toda a galera do Depósito Vila e Geleira Zero Grau. Está nos dando aquele apoio muito bacana. Dia 26, Santana do Capim. O Búfalo chega! Búfalo! Obrigado, Cleiton! Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate. Sabe por quê, Sasaki? Aqui libera o microfone aí, que eu vou chamar um dos DJs. Eu tenho orgulho e satisfação de dizer que foi um cara que foi meu parceiro de trabalho por muitos e muitos anos, quando eu fazia parte do Cyborg. É meu irmão, meu amigo, hoje em dia é uma amizade maravilhosa que a gente conserva e preserva. Cleiton Veneno, meu irmão. Fala, DJ Cleiton! E aí, meu DJ Darlan? Que bacana estar aqui com você, que bacana estar aqui na aparelhagem Búfalo. E ó, eu só queria agradecer aqui a receptividade do Rafael Cassiano, sua... Sabe como é que é, né, meu irmão? Isso mesmo, né? Essa galera, quando recebe a gente, recebe com carinho. E eu agradeço demais. Jabá, obrigado também pela sua amizade sincera. Valeu, Hudson, valeu, Tabaco! Obrigado todo mundo, Darlan! Você, pra mim, é o melhor DJ do Pará, você sabe disso. Obrigado, meu irmão! Bora, Cleiton Veneno, garoto, solta o som aí, vai! Bora, Rogério, o show, solta o som, garoto! Badala Som. Cadê o Júnior Pop, Geninho? Me liga e diz quem dá. Dedes pro Monte, Ginaildo, Rafa, Barbosa de Aurora, alô, cigano! Quando se foi, levou a minha paz, porque não volta atrás, meu amor. Me liga e diz quem dá, me ama, não aguento. o Netinho, da galera da moto, essa galera tem meu respeito. Essa equipe, eu dou valor neles até debaixo da água, viu? Como no filme triste chorei, vendo o carro que deu pra mim. Quem gosta, quem lembra dessa aqui, ó? Batoré, tô sabendo que você é o papai do ano, Batoré! No primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. DJ André, garoto! Internet, home, beijo, seu e-mail, me comunique. E o quê? Que sensação sentia. Nossa história dependia de você aqui. Com ciborgue, o som do futuro. Beijo, nosso amor e vai dançar! Aê! Vagabundo! É a letra mais difícil que existe na música. Clinge, clinge! Assim! Assim! Só pra lembrar, garoto! Menina Dinei! Exato! Só de boa no animal! Obrigado, menina! Valeu, Dinei! Tira o barão, borracha o batoré, tá todo mundo! Se você quer... Os manos, Ednael, Ellen, se... William, os manos da van! Só de cueca, se você quer que eu vá descendo, até embaixo! Se... se você quer que eu vá descendo, só de cueca, chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina, chupa a safadinha e vem pra cá! Bora, Zéia! Bora, Rex! Bora, Sheila! Chupa safadinha e vem pra cá! Hoje a Letícia trouxe todo mundo, né? Vida tchau! Vida safadinha! Vida safadinha! Ela toda safadinha no Cine King Rock! O que ela gosta de escutar é a paredagem! Essa menina é bregueira e veio lá de baixo! E vai falar da paredagem! Thiago Garcia! Ela gosta do Rubi, do Super Pop! Gosta do Tupinambá! Príncipe Negro, do Whindersson que vai chegar, do Musistar, São Moraes e Meteoro, do J100. Galera de São Domingos do Capim, né? E do Vanguard, agora eu vou falar o pega e fala! Chupa, chupa, chupa, Paula, mete o pau na máquina. Bora, bora, bora, Gushiba! E essa é pra quem gosta de romper fronteiras! Logo mais tem o Búfalo no Maranhão! Não existe fronteira. Bora, Lucas! Tá fechado! Posso atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Deixa eu mandar um abraço pro Denis, a Lady Regi. Eles que são fã do Búfalo! Badalação. Eu só faço besteira. Chegando e a primeira dama, a Leuda e o Eric Brandão também curtindo. Um abraço, valeu! Pega pra mim também. Tchê. Eu tiro a roupa do meu corpo. Chão, vá! Enlouquece tudo, vá! Obrigado, Wesley, Daniel, Matheus, Papalégua, de Mãe do Rio. Sempre no som, eles no valor, é a família Operação Lava Jato. Olha o DJ Camupung de São Domingos do Caminho, olha o Camupung, garoto! Devagarzinho, vai! Na verdade, nós queremos agradecer a todos vocês hoje pelo belíssimo show aqui do Balneário Popstar. Falou, meu DJ Europa! Um abraço pra você também! Mas eu quero ver se as gatinhas sabem mexer! Vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum, vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai treme o bumbum tam tam tam, vem tam tam tam tam. Olha meu grande parceiro Lucas, o rei da farinha por aqui presente. E aí caranguejo, WS Multimarcas também, o Arley tá por aí. Estamos aqui em Mãe do Rio, na cidade do quintal dos homens, garoto. Bora cochichar. Parceiro Guilherme! Ah, Guilherme! Tá me devendo uma forra, viu? Fica louco nesse. É meu parceiro, você sabe disso. Agora sim pra ela. Como é que é, rapaz? Vai, vai com o bumbum. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Bora fazer o seguinte! Flamengo dá um grito bem alto, eu quero ver aí só quem é do Flamengo, vai. Quem é do Flamengo joga a mãozinha pra cima e bate na palma, vai. Joga a mãozinha pra cima, só quem é do Mengão e bate, bate, bate, bate na palma, na palma, na palma, na mão. Tem alguém do Corinthians aí, tem! Mas o que eu queria saber mesmo é isso aqui, ó. Só quem é sincero, quem não trai, quem não pula cerca, coloca a mãozinha pra cima aí. Isso. Quem é sincero, joga a mãozinha no alto. E os sinceros, se souberem cantar essa música, canta, eu quero ouvir essa aqui, ó. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não, o bonde da gente. E aí? Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Pra você acreditar que eu sou um cara bacana. Quando a gente briga e que vê que mais se ama. Railan Ferro, desce logo isso, meu grande amigo. Daqui pra cá. Obrigado, Railan. Oh, oh, e foi? Oh, foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais. Dinei Silva, Ronald Pirateiro, lá do Pá. Cururu Mil Grau e a princesinha Evelyn. Me ama, mãe. Oh. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. MC G15 Canetinha de ouro. Risota de solta de rã. Meu parceiro Luquinha, você acreditar que eu sou um cara... Neto Júnior, o Fábio Aparelho, olha o Paulinho Piratê! Quem mais se ama, então esquece logo isso. E quem sabe essa aqui, ó! Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão... Rio do Promoter, na... sábado agora no Hangar tem a luxuosa Prime e a entrada vai ser R$1 até meia-noite. Eu sei que elas vão querer namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assa. Deixa eu mandar um abraço pra toda a galera da Paramodas, patrocinadora também oficial do DJ Darlan, Thiago e a Ciela Paramodas. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer namorar pra quê? E aí, meu DJ P1, garoto? Chega aqui, P1! Que elas vão querer namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. E quando você brigar, você faz! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Puxa! Becelano é Vamete. Prepara dia 11 de agosto. São Miguel do Guamá recebe o Búfalo. Bloco Pimenta Doce. Alô Preta Produções e Eventos. Estamos chegando com tudo e mais um pouco, né, Paulinho? Tão no chão, cai rabetão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Sabe que faltou uma catuaba de verdade pra embrasante. Como é que eu vou falar da catuaba se eu não me convido? Do bicho, tá ali do lado, Dodaber! Alô, lambadinha do rock, bora, filha! Depois de Scott, ela ficou animada. Caraca! Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não, Dodora, a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embrasando. Fala, meu DJ P1, garoto! Tá tudo sob controle por aí, meu grande parceiro? Dá um toque pra galera, afinal de contas, nós queremos te agradecer pelo carinho, viu? DJ P1, fala aí, garoto! E aí, Darlan? Show demais, maninho! Pra mim é um prazer imenso estar aqui do seu ladinho, comandando o show do UFO do Marajó. Obrigado também, rapaziada, que vem com a gente, meu parceiro Darlan e você, Rio do Promoter, o Ademir do Alta Pressão, maninho! E também, equipe da Fortaleza, que deram apoio total dessa festa, viu, Darlan? Positivo, lá da Rádio Fortaleza. Isso. Queria agradecer por sempre estarem nos incentivando e, claro, dando uma moral muito bacana à Rádio Fortaleza. Você também, principalmente, viu, meu? Claro. O nosso programa é que arrebenta de montão todos os domingos na Fortaleza FM. O programa levado à LB, Darlan. A palhaço que é a LB de Mundo Rio que arrebenta. Pulo de passa, maninho! Obrigado, Darlan. Obrigado a você, Josias, você, Rafael Cassiano, todo mundo com a gente. O Davis também. Isso. Pode crer. Valeu, maninho! O show não para! Do Monero e Bob Star, sim, Darlan! Bora, P1, garoto! Quem ainda tá solteiro, coloca a mãozinha pra cima aí, vai. Ó. Hoje eu tenho certeza. Pra você que tá solteiro, trabalho, vai. Trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo, tá? Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho. Menor do Guamá e a sua esposa, a professora Karina do Animal, Karina. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal. Ei, meu DJ Juninho consagrado, garoto! Mas uma coisa é certa, tamo junto ou não tamo, Juninho? Se eu ligar... Obrigado, viu, Juninho? É nós, parceiro! Vida ou a vida dela. Robson Lima, do Esquadrão do Boto de São Domingos do Capim. Renanzinho, Play e o meu som de São Domingos. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro, o gosto da boca dele. Bora, Guilherme. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. É que extreme digital. Ferro, chorar, não paga imposto nem... Tabaco, tabaco. Tô no fundo do poço. Bem durado, viu, tabaco? Pude mais uma coisa certa, se eu ligar da merda. Meu assessor. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mais uma coisa certa, se eu ligar da merda. Se eu ligar pra ele, estrago a minha vida ou a vida dele. Aí se a mulher começar com muita frescura pro teu lado, ô Maria, tu sai pro bar Adam. E quando ela te ligar, tu fala assim: mulher, eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho direito. Rex pegou a fuga. Olha o Cláudio Cavalcante, bicho. Apareceu. E não em um... Top DJ André. Marcos Beltrão, não vou se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui. Júnior Pop, Rogério Show. O Netinho por ali também. Gugu! Super garota Pipe. Wesley Daniel, Lucas Matheus, Papalégua. Vai, safadão. Cururu Mil Grau. Ronald Pirateiro do Pau. Dinei Silva de Aurora. Eu bebi. Se duvidar. Eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. Bora, Flávio. Curti. Se duvidar. Eu curto de novo. Só pra... Alô, Pimi. Tá, meu parceiro. Só pra você parar de falar. Luquinha Safadão, papai do ano, égua, Luquinha. Que eu quero, eu tenho direito de me... Parabéns, viu? Eu tô numa relação e não é... E a galera de São Luís? Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Parceiro Vitinho! Obrigado, viu, irmãozão. Um abraço pra você. O Vitinho será! Ele não é mais o rei do espiriquito, não. Ainda é? É, Gomes! Cadê o sapinho da Mil Grau? Fala, sapinho, garoto! Quem já viu o forró da Laranjinha? Bob no sax! Soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha. E você gostou daquele jeito. Dá-lhe seu esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Geliane Bernardo, garoto! Estou te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido, ele está procurando o dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Pra segurar aí, garoto! Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo. Alô, meu grande parceiro Pimenta, você e o Nego Lindo não veio mais estar na mídia. Simbora, garoto! Contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo. Você todinha e você gostou. Demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando e quero só você. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido. Ele está procurando o dia nos flagrar. O meu parceiro, fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Só da banda, safadão, vai, vai. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gosta. Juninho Moura. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Chupa até o bagaço. Vou me dar um tempo pra ajeitar as minhas confusões. Vou recitar as suas ligas. Chamando o comércio André, do JS e a Cristiane. Minha galera da moto aí, ó! Nesse sofá, eu conto as horas pra te encontrar. O café espinha, o cigarro apaga. E cresce e acaba, e o tempo vai passando. E o vento leva tudo. Não duvide nunca que eu amo você. Mas só de... Quero todo mundo de branco cantando comigo. E aí? Já disse que eu tinha pra dizer. Já tô indo embora. O caminho da porta. Que fique claro. Já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta. Que fique claro pra você, que agora vai ser pra valer. Obrigado, Fortaleza. Coisa boa tá aqui com vocês. Chega no bate. Eu vou me dar um tempo. Davi, adesivos, Joãozinho, da barbearia, um abraço, valeu! E aí? Joga a mãozinha pra cima quem não tem hora pra chegar em casa aí! E quem sabe cantar isso aqui, ó! Essas palavras, canta já. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Então toca! Toca desde Júnior Clean, nossa canção que era avó. Que eu vou lembrar nós dois. O Cleiton sabe contar. Menos você. seguinte, vamos fazer o seguinte. Quem é que tá apaixonado, coloca a mãozinha pra cima, já, já. Quem tá apaixonado, canta assim, ó. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Lê. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar, tá com os cabeção. Você de mim. De agosto, Búfalo do Círio do quilômetro 14, Balneário Pinheiro e Lituia. Tamo junto, viu, danado? Não precisa falar nada que você sabe que você tem moral aqui. E Thaís, agora eu quero ver a sequência é pra ti, viu? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa... Segura a cabeça, o garoto! Que legal relembrar, né, meu grande parceiro, Japão! Égua, Marcelão. Obrigado pela sua presença, viu, irmão? O Marcelão de São Miguel. Promotor considerado do DJ Darlan. Um abraço, Marcelão. Conta pra mim que eu te quero. Bora, filha. Sabe que eu não vou. Cadê o Lambadinho, hein? Obrigado, viu, Lambada. Fica assim, manhã. Você sai do neguinho, Lambadinho? E bebe muito, quero, viu? Um homem que te faça mulher. Qual o homem? Darlan. Vem no meu colo, vem. Já. Vem aqui, meu neném. Stephanie Silva, Lady Vani Silva. Vou te dar amor. Ei, eu não vou te machucar. Eu também não vou. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Opa. Paixão. Grande parceiro de... WS Multimarca. Eu não vou mais permitir. Flige. Alô, banda RQZ. Vamos disparar o sucesso? Vamos sim. Bora disparar, vamos. Que safadão de Iritu e o Ricardo do Passinho, filho do Tommy! Olha toda a minha família Mil Grau! Já bordo juntinho com o DJ Darlan! Um abraço, obrigado, valeu! Tirinho, Obrigado, meu grande parceiro Batoré. Borracha. Obrigado, Borracha. Valeu. Tenho uma história pra te revelar. Ao meu grande parceiro Romilson do Ciborgue, meu grande DJ. Atenção. Tá bem, Romilson. Coisa, peço, não se assuste, não. Everson Lima, Chula. Chegaram agora. Obrigado, Romilson. Fica aqui comigo. Oh, pode crer. Entre medo e a verdade. Bacurau, rei dos periquitos. Esse Bacurau é muita onda. Toca aí, Bacurau. Seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito. E no dia? No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você. Henrique Cardoso e o Nivaldo ali, ó. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirada muito antes de te conhecer. Adriano, tava lembrando aqui, hoje, das nossas farras com meu grande parceiro Tabaco. As fronteiras que ele rompeu. Só que eu vou tirar essa sequência, viu? Senão ele vai chorar. Obrigado, meu Deus. Banda. Banda. New Project. New Project. Uma realidade virtual pra você. Bora lembrar! Alô, Doutor Rui, garoto! O homem que vira peixe. Mas desde o início. A só de boa, né? Que quer voltar. Yeah! É como se no calor da minha cama. Você jura que me ama. Parabéns pra Bel, viu? Hoje é aniversário dela, né, Adriano? Logo agora. Parabéns, Gil Thaís. Parabéns, Adriano, pela última vida. Galera da moto, dia 11, eu tô sabendo que vai ser loucura lá em São Miguel. São Miguel. É a diretoria da GDM, olha. Né? Luquinha, Fábio, Paulinho Pirateiro ali comigo também. De novo não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Eu juro que não. É pra lembrar! Alô, Raílson, garoto! Banda Cali. Isso vai pegar. Olha, Ranil, estou sabendo que dia 29 de julho tem o Super Águia. Quando aqui no Balneário, o Pobre estava em ser mais uma. E vivi com você, bate uma saudade. Viu, Raios? Dia 29 tem Super Águia em frente ao ginásio de esportes. Aí ser mais uma festa que vai arrebentar e a gente lança convite pra toda essa galera, viu? 29, Super Águia, showzaço completo, garoto! Renato Brito e o Lucas. Obrigado, viu? Galera, já tem CD ao vivo rolando pra vocês, viu? O meu corpo sente a falta dos teus beijos. Eu sou louca por você. Louca. Volta-me pro nosso ninho, se não vou chorar. Eu sou louca por você. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga e bate, e bate, bate, bate, canta, canta. Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas há tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. De tempo ao tempo, veja no mar. Pescador, tão só, não desistiu, esperou. arriscado. Tão só, não desiste de um grande amor. Bora curtir, bora dançar, bandida! Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia. Bora estremecer, vai! Isso não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Balón, Diego, chega junto, Diego. Bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Bora, Gostinho, bora dançar. Bora, estilo BC, vai do rio, vai do rio. Siga curtindo. Pode jabar. Aí DJ, pode aumentar. Pode Marcelão. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Que porra nenhuma. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Joga tudo no escurinho, joga tudo no escurinho, joga tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Quem gosta do escurinho dá um grito aí, vai! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Tá por quê? Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Meu parceiro Bocado 40 já chegou, Tiguinho também! Vai girando, joga a mãozinha, vai girando, Thiago Sampaio no estúdio TS Pro.